dizes que não me queres. Sempre que de ti me acerco, mas minha grande vontade é sentir teu corpo perto. Sonho em beijar-te a boca, por ti fico louco. Ah, não sei o que é que me impede a roçar-te a pele. Em teu coração de ferro não encontro dor. Quero despertar do sonho e encontrar o amor. Tu me dizes que não olhe os teus olhos frente a frente. Estar ou não apaixonado, para ti é indiferente. Sonho em beijar-te a boca, por ti fico louco. Ah, não sei o que é que me impede a roçar-te a pele. Em teu coração de ferro não encontro dor. Quero despertar do sonho e encontrar o amor. Tu me dizes que te esqueça, teu amor está mais distante e não podes compensar-me, ser mais tarde minha amante. Sonho em beijar-te a boca, por ti fico louco. Ah, não sei o que é que me impele a roçar-te a pele. Em teu corpo